da movimentação e o trânsito no litoral norte de São Paulo. Alô, galera. Boa tarde. Aqui é o Manuel. Litoral de São Paulo aqui, Rio de Janeiro, com um trânsito bastante pesado aqui na região. Sexta-feira. O trânsito está bem carregado aqui na região. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Valeu, valeu pela mensagem. O Cícero de Mauá também manda. Se não ouço vocês no Bora Brasil, fico perdido em relação às notícias do dia. Programa Nota Mil. Valeu, Cícero, pela mensagem aqui no WhatsApp. A gente já volta. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1984. Perguntam aos senhores, neste momento, quem disputaria eleições diretas? Em meio à movimentação intensa por todo o país, pedindo a volta das eleições diretas para a presidência da República, Jânio Quadros, à época sem mandato, desclassificou o movimento e, de quebra, ainda criticou um de seus líderes, Ulisses Guimarães. Arquivo digital. Quem disputaria eleições diretas comigo? O senhor Ulisses Guimarães? Ora, nem Ptolomeu II votaria nesse Ptolomeu I. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Você ouve? Bora Brasil! Bora Brasil! Bora Brasil! Eleição presidencial dos Estados Unidos na Bandeirantes. Já voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, comigo, a Bruna Barbosa e a Giovanna Deboé, atualizando as eleições nos Estados Unidos, e a atualização é a seguinte, não mudou quase nada, se bem que eu acabei de olhar aqui para o lado, ó, agora, nesse instante, evoluiu 1% na apuração dos votos lá na Pensilvânia, passou para 96%. Pensilvânia que o Biden já está na frente, está levando e deverá continuar dessa forma até o final, né? Então, muito provavelmente, o Biden levando, provavelmente não, o Biden levando a Pensilvânia, ele já está eleito, ou estará eleito presidente dos Estados Unidos, porque na Pensilvânia são 20 delegados, junto com os 253 que ele já tem hoje, ele terá 273 votos. Ele passou do número mágico de 270, que é o número que tem que ter, tem que ser alcançado para ser eleito presidente da República dos Estados Unidos. Na Geórgia, o Biden continua na frente, assim como em Nevada também, assim como no Arizona também. Ou seja, o cenário está muito bem traçado aqui para o Biden, de fato, ser o novo presidente dos Estados Unidos. Tudo isso junto com uma informação importante também que demos hoje em primeira mão na tela da Band e reforçamos aqui à tarde, que o Serviço Secreto norte-americano já se movimenta para proteger o Joe Biden, já tratando o Biden como presidente dos Estados Unidos. O que foi, Bruninha? O presidente Jair Bolsonaro, Joel, um pouco mais cedo falou sobre as eleições nos Estados Unidos, disse que o momento aqui ainda é difícil, e que ele tem, sim, algumas preferências, a gente sabe, né? É muito claro que a Donald Trump, mas ele não citou nenhum nome. Vamos ouvir o presidente. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós. Felizmente, não há um apoio direto ao Trump, como vinha acontecendo nos dias passados. Eu digo felizmente que o Brasil não tem nada a ganhar se envolvendo nessa discussão agora, mas tem a perder, na minha modesta opinião. Então acho que é hora da gente ficar olhando à distância, pensando à distância, analisando à distância, chegando às conclusões que temos que chegar à distância, sem expor muita coisa, né? Principalmente porque o cenário agora está desenhado para isso que eu acabei de dizer e reforçar para vocês. Para que o Biden seja eleito, sim, o presidente dos Estados Unidos. É claro que continuaremos acompanhando o restante da apuração, né? Nos outros jornais aqui da Rádio Bandeirantes, inclusive no Bandeirantes acontece na sequência agora com o Ronald Gimenez e o Cláudio Zaidan, na Band News TV, na Band TV, na Band News FM, ou seja, os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação estão envolvidos agora e empenhados, e assim que tiver uma definição, é claro que nós levaremos essa definição o quanto antes para você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando agora aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, 2 horas e 59 minutos, mais 52 segundos, para ser mais preciso ainda que o Ronald Gimenez, porque o Gimenez, quando ele dá o horário, ele dá metade do minuto também. Ah. Né? Isso é preciso pra caramba. Então, ó, final de Bora Brasil, início de Bandeirantes acontece. O Zaidan tá chegando aí junto com o Ronald Gimenez. Muita notícia, muita informação, análise também. Quero agradecê-los imensamente por essa semana. Muito obrigado pela paciência com a gente. E semana que vem teremos mais, viu? Bom final de semana a todos. Grande beijo, grande abraço. Bruninha, valeu, viu? Tamo junto. Valeu, Joel. Tamo junto de novo na semana que vem aqui. Bora Brasil volta segunda-feira, 1 hora da tarde. Então, muito, muito obrigada pela audiência de vocês. Bom final de semana. Zaidan, boa tarde. Bom trabalho aí. Boa tarde, Ronald. Oi, Joel. Oi, boa tarde, boa tarde. Olá, Bruna, Ronald. Ô, Joel, depois, qualquer hora aí, você precisa voltar a falar a respeito de manga larga, hein? Por quê, ô, Ronald? Pô, porque tava muito boa, Zaidan, aquela prosa sobre... Sobre os criadores, né, que existem no Brasil, os criadores de cavalo, mercado de cavalo. Aquela conversa foi muito boa. Você sabe que aqui é terra de manga larga machador, né? Aí em Uberaba, né? É, em Minas tem. Minas, é, o manga larga machador é o invencível, né? É a preferência estadual com folga, o manga larga machador. E você gosta de cavalo, de tropas? Eu já viajei a cavalo, levando boiada. Olha aí, cara, que legal. É, esse papo a gente teve com o Márcio Fernandes. O Márcio. Foi, eu ouvi. O Márcio é muito boa. É, ele entende pra caramba desse assunto. É um assunto que a gente gosta também, então vai fluindo. Vamos pedir pra ele abordar novamente. Qualquer hora a gente vai prosear sobre isso aí. Será um prazer. Valeu, Zaidan, um abraço. Um abraço, bom fim de semana pra você e pra Bruno. Pra você também. Obrigada, querido. Zaidan. Tchau, Rona. Tchau, tchau. Tchau, gente. Repórter Bandeirantes. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Band Rádios e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3 horas 3 minutos, boa tarde. Acontece aqui, a análise das notícias mais importantes do dia. Sexto dia de novembro, Bandeirantes Acontece, em AM 840, FM 90,9. Você acompanha, claro, também no aplicativo Band Rádios, em qualquer lugar do mundo. E também na página da Bandeirantes no Facebook e pelo YouTube, é claro, Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje com imagens de Ricardo Garcia e Léo Moraes. Na central técnica, o time do João Biceve, Rafael Palmeira e Eric Vernizzi. Hoje tem um palmeirense e um São Paulino lá. Produção e coordenação, Gabriele Guimarães. Tudo bem, Gabriele? Oi, Zaidé, tudo bem? Uma ótima tarde para você, para o Ronald, para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Acontece. Ô, Gabriele, quando colocam aquele retrato seu lá junto com o Ronald, fala pro pessoal que tem que colocar: essa é a Gabriele Guimarães. É verdade, é verdade. Várias vezes a gente coloca, a gente vai falar com a especialista ou com uma professora, todo mundo acha que eu sou entrevistada. É, eles falam, pô, que professora novinha. É. Já vi alguns também, não sou a entrevistada, sou a produtora, gente. Você gostou do sorteio da Copa do Brasil ou não? Ah, Zaida, sim, mas honestamente eu acho que o São Paulino tá sofrendo demais, sabe? Na semana passada a gente vinha falando da vitória, ou melhor, nessa semana, né? Na vitória contra o Flamengo, depois derrota pro Lanús e eliminação. E aí eu acho que é um trabalho bem instável, né? Então o São Paulino, não sei se fica esperançoso ou desanimado, não. Vai pegar o Flamengo duas vezes na Copa do Brasil. Sim. E... o Palmeiras do Ronald vai onde foi o Santos, né, Ronald? Tudo bem? Tudo bem, Zaidan. Boa tarde para você. Vai lá, vamos encarar o nosso querido Fernando Prass, mas o clube está acima de tudo e desejo de toda a felicidade para o Prass, mas Palmeiras tem que passar por cima. E o momento é bom do seu time, né, Ronald? Ah,